É uma banda. Se ela se o papai. A sensação dos varidões. Chama, papai. No meu paredão, você não dança mais. Não quero mais você, gatinha. Puxa, meu filho. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só eu e as novinhas. Faz a piseu. Tô aqui, olha dançando forrozinho com essas amigas. E você aí, com 50 ligações perdidas pra mim. Eu não te quero mais, chama seu papai. Eu disse, eu tô aqui, olha dançando forrozinho com essas amigas. E você aí, com 50 ligações perdidas pra mim. Eu não te quero mais, bota piseiro, bota suíço. Chama na brecha, acessórios S.A. Meu parceiro Levi Relógio. Sebastião, sensação, vai me tirar a voz. Já, meu filho, no meu paredão, você não dança mais. Não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só eu e as novinhas. Bota piseiro, bota swing, vai. Tô aqui dançando forrozinho com essas amigas. E você aí, com 50 ligações pedidas pra mim. Eu não te quero mais. Puxa, meu filho. Tô aqui, olha, dançando forrozinho com essas amigas. E você aí, com 50 ligações pedidas pra mim. Eu não te quero mais. O som do paredão. Cavite mais.